Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quarta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, krautrock, prog rock e muito mais todas as semanas por estes lados. Tenho comigo, como é habitual, a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos precisamente com uma escolha tua. Abrimos a floresta com o quê, Ana? Abrimos a floresta em Los Angeles, uhum, com os Clear Light, uma banda que gravou o álbum homónimo Clear Light em 1967, também em Los Angeles, nos estúdios Elektra. Passou a música Sand, uma música composta por Douglas Luban, que também foi músico de sessão dos Doors, mais concretamente baixista, e chegou a gravar cerca de 6 músicas no álbum de 10 do álbum Strange Days, também de 1967. Muito bem, e agora eu sigo para a Alemanha na companhia de Klaus Dinger e Michael Roder. Juntos são os Noi. Em 1973 saiu o segundo disco desta dupla, influente no som krautrock e motórica da Alemanha. Em 1973, como dizia, saiu o segundo disco, simplesmente Noi 2, e vamos ouvir uma das faixas. Neste caso abre o lado B do registro. Eu vou tentar o meu melhor alemão, Neuchni, os Noi, em Noi 2, em 1973. Thank you. líže borbureš. Roztahovat klín, aby v něj vešel podivuhodný mandarin. Budeš svůj šatřík s marností a spin. Hledat budeš, kde je podivuhodný mandarin. A v hlavě hukot krve a v očích noční stín. Toužit jen budeš, aby přišel podivuhodný mandarin. Mnohokrát si budeš chtít pustit plyn, že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se 4000 a budeš celá hin, poznáš, že život je jen boží mlín. Thank you. A Floresta Encantada, e passámos três de seguida. Primeiro começámos com os Noi em 1973, no segundo disco da banda alemã, simplesmente Noi 2, Noi 2. Escutámos a faixa Neuschnee para a dupla Michael Roder e Klaus Dinger. Pelo meio, e esta última também, duas músicas escolhidas pela Ana Farinha. Ana, o que é que passou na Floresta Encantada? Primeiro, logo a seguir aos Noi. Tem uma razão de ser estas músicas estarem coladas, porque eu acho que o início é muito parecido, já tínhamos falado sobre isso. Primeiro, os The Plastic People of the Universe, uma banda checa e talvez a banda que melhor representa a cultura underground de Praga na década de 60, uma banda que iniciou a carreira em 68 e só acabou em 1989. Aqui, num álbum carismático da banda, o álbum Egan Bondi's Happy Art Club Band. É uma paródia ao Sgt. Peppers dos Beatles, e até faz algum sentido porque é uma banda influenciada por Frank Zappa, e Frank Zappa também fazia imensa paródia em relação aos Beatles. Ouvimos o tema Podivun Mandarin, o meu checo aqui a brilhar, como sempre. E depois, logo a seguir, ouvimos os Creedence com o Suzy Q, um tema que não é original dos Creedence, é original sim de Dale Hawkins, que fez este disco na década de 50, e depois os Creedence fizeram do tema um hit bastante grande em 1968, e é uma música do primeiro álbum, o álbum homónimo dos Creedence. E é um dos hinos dos Creedence. Agora eu sigo para o Brasil com dois dos mais importantes compositores brasileiros, saídos dos anos 70, Zé Ramalho e Lula Cortês. Fizeram um disco juntos, um apenas, e tornou-se um álbum histórico, Pai Biru, de 1975. Vamos ouvir uma das músicas desse registro, que mistura tanto o folk brasileiro com texturas mais psicadélicas, como se vai perceber no tema que vamos ouvir agora, Nas Paredes da Pedra Encantada. É Lula Cortês e Zé Ramalho agora na Floresta Encantada. We'll be right back.

to take out a girl. That's the way it might be. If you and me won't fight to be free. By 1983. Hate is a virtue. Love is insane. They call you by number. You don't have a name. But Big Daddy tells you everything's fine. You're living in misery. They turned off your mind. Don't throw it away. Don't let some big daddy take your mind and your soul. Don't stand and do nothing till we're in his control. That's the way it might be. If you and me won't fight to be free. A Floresta Encantada, primeiro com os sons de Lula Cortez e Zé Ramalho. Escutámos a faixa Nas Paredes da Pedra Encantada para um disco completamente obrigatório, o álbum Pai Biru de 1975, o cruzamento aqui da música psicadélica com as texturas folks brasileiras e do folk brasileiro do Nordeste. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. O que é que acabou de passar na Floresta Encantada? Tocou Marcos, ou Marcos Uzilewski, o seu nome verdadeiro, mas depois também adotou o nome Rusty Evans, por isso temos aqui uma trilogia de nomes. De qualquer forma, aqui Marcos, em 1966, com o tema 1983, aqui a fazer uma antevisão do que é que seria o ano de 1983, mas em 1966, e até acho que consegue, porque entra ali com os sintetizadores. Exatamente. Incríveis. Já faz a projeção altura. Dos sintes. Sim, faz a projeção dos sintes para a década de 80. Um tipo que passou por várias ondas, desde o rockabilly, e depois envolveu-se durante a década de 60 no movimento de Greenwich Village, partilhou palcos com o Dylan e com o Crosby, e também é conhecido por ter feito um álbum que já passou aqui mais que uma vez na Floresta Encantada, o Psychedelic Moods of the Deep. Foi ele que lançou a banda The Deep, uma banda que diz que foi a primeira banda a usar o termo psicadélico no nome de um álbum. Muito bem, e passamos para uma das mais emblemáticas bandas do rock psicadélico, os Grateful Dead, aqui já no final da década de 70, o momento em que os Grateful Dead vão para o Egito, para o complexo das grandes pirâmides de Gizé, e foi aí que em duas noites em setembro, dias 15 e 16 de setembro, deram dois concertos muito longos, com mais de 3 horas, e no meio desse concerto de Grateful Dead, eles convidaram um músico egípcio, Hamza El-Din, que tocou música sua, música mais típica daquela zona do globo, juntamente com as guitarras e o som de Grateful Dead, onde se nota perfeitamente os solos de guitarra de Jerry Garcia. E esse momento que vamos ouvir agora na Floresta Encantada, a faixa Olin Araguid, que depois cola com outras músicas de Grateful Dead, mas não vamos ouvir as músicas a seguir, vamos ouvir este momento mais world music por parte de Grateful Dead ao vivo no Egito em 1978. Últimos minutos na Floresta Encantada, com um dos momentos mais emblemáticos em todo o percurso dos Grateful Dead, a visita ao Egito em 1978 e que resultou no disco ao vivo Rocking the Cradle. Aqui um momento mais oral music em que os Grateful Dead acompanham o músico egípcio Hamza al-Din, aqui a música tradicional do Egito cruzada com as guitarras elétricas de Grateful Dead no tema Olin Aragid. Entretanto, estamos mesmo quase a fechar a Floresta Encantada desta semana e para o final fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que escolheste para fecharmos a Floresta desta semana? Vamos fechar no feminino com a She, a banda totalmente feminina de Sacramento, Califórnia, que existiu entre 1964 e 71, mas que teve outras denominações para além de She, foram as ID também e também as The Iram. Nunca chegaram a lançar todo o material que gravaram, isso só aconteceu bem mais tarde numa compilação que felizmente eu tenho em 188 gramas. Orgulho, orgulho. A compilação She Wants a Piece of You, onde conseguimos encontrar quer os temas da She, quer da Zyram, que é a mesma banda, mas como disse, com denominações diferentes. Vamos terminar com a música Don't Go Home Tonight, da She, uma banda que se formou depois de Nancy Ross ter ido a um concerto dos Beach Boys em 1964 e ter sonhado que existiria um grupo totalmente feminino em palco a fazer um pouco aquilo que os Beach Boys estariam a fazer na altura, que era pop. Uhum. Muito bem, as She, a fechar a Floresta Encantada desta semana com o tema Don't Go Home Tonight, escolha da Ana Farinha. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Thank you.